está cheia deles. Falam rascunho. Uma vez peguei no sono em busca da inspiração. Dormi em cima do caderno e com a caneta na mão, esperando vir algo bom, algo de dentro do peito, pra que ficasse bem feito. Não decidi de qualquer jeito, eu espero que cause efeito. Cada verso e frase, que me escutem pela letra e não só pela base. Meus inimigos, eu sei, querem fazer minha caveira, mas usam rimas mais vazias do que minha carteira. Eu não me vendo, nem me rendo, me torno indestrutível. Te provo que é possível se tornar incorruptível, classe A, alto nível, mesmo sem Mercedes-Benz, mansão cheia de bens. Nada disso pra mim tem mais valor do que o sorriso das pessoas que eu amo, ou o valor da poesia que a você eu declamo em forma de rap real, sem nem ter um real, subindo sem usar a cabeça de ninguém de degrau. Águas passadas em papéis amassados, ideias prematuras se tornando emancipadas, acompanhadas de um amor demasiado pela forma da escritura que me deixa extasiado. Não tô estacionado, trabalho em silêncio, escrevo mas não falo, me calo quando penso que o mundo é imenso, mas o da imaginação não existe limite entre o beat e a criação. Minhas criação, rascunhos, e como um bom pai cuido para que cresça igual bonsai, firmando suas raízes nos versos de diretrizes. Pode até ter deslizes, mas o dom não cai. Vai aos quatro cantos, diretamente do quarto, onde embarco nas viagens do Tártaro ao Olimpo. Cria história de anti-heróis, bárbaros morrem no parto. Se meu rap é sujeira, não preciso passar limpo. Ao rascunho, a folha está cheia deles. Cheia deles, só um rascunho, aviscos e palavras.